Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus, nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou seu filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, fez um menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que Jesus, nasce Jesus.